Uma boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja com todos, nesta tarde abençoada aqui no Recanto de Paz. Vivemos num tempo em que existem muitas preocupações, são as preocupações em relação à saúde, vivemos uma época em que fala-se muito dessa pandemia do coronavírus e falamos muito também sobre outros problemas que acabam nos preocupando bastante. E nós percebemos que muitas dessas preocupações, com o verdadeiro conhecimento ou o bom conhecimento, nós podemos saber interpretá-los e não permitir que o medo tome conta de nós. Podemos dizer, então, que o conhecimento é uma grande ferramenta que nós temos para a construção do progresso. Porque aquele que sabe, ele sabe porque as coisas são como são. Ele entende como ele deve agir a cada momento, ele consegue fazer as melhores escolhas, ou pelo menos as melhores naquele momento da evolução dele. Enquanto que a pessoa dita ignorante, essa ela pode muito pouco. Ela basicamente segue o que a maioria determina. Por isso que a busca do conhecimento é fundamental. Muitas pessoas valorizam apenas determinados tipos de conhecimentos, como os conhecimentos científicos e outros mais. Muitas pessoas elas buscam a informação apenas e não o conhecimento propriamente. Podemos dizer que a informação é um relato muito simples das coisas que acontecem. Geralmente é um ponto de vista muito pessoal do observador, daquela pessoa que está narrando um acontecimento. Enquanto que conhecimento é algo um pouco mais profundo, mais amplo. Envolve ideias um pouco mais elaboradas, em que a pessoa vai pensar melhor para propor se tal coisa é assim ou diferente. O fato é que ninguém detém todo o conhecimento. Por isso que nós precisamos estar sempre na busca e nunca confiar, por exemplo, apenas nesse ou naquele autor, nesse ou naquela fonte de informação. Principalmente nos nossos dias, porque se fala tanto das fake news, das falsas notícias, como que nós podemos hoje avaliar se algo é verdadeiro ou não? Daí a importância de a gente estar selecionando aquilo que nos informa e aquilo que nos esclarece. E quando falamos de vida espiritual, qual é a fonte de conhecimento que nós buscamos? Isso também é muito importante, porque muitos emitem opiniões ditas, opiniões espíritas, opiniões baseadas na visão da doutrina espírita sobre a vida, e muitas vezes é uma visão o quê da pessoa? Pessoal. O indivíduo ele está interpretando com o conhecimento espírita, mas não representa necessariamente uma informação vinda do mundo espiritual. E mesmo quando falam que determinada informação veio por via mediúnica, que os mentores espirituais de determinado grupo, de determinada casa espírita, disseram que tal coisa é assim ou não, mesmo aí, nós temos que ter uma certa cautela. Porque muitas vezes o que, que acontece? É a opinião daquele grupo de espíritos. Kardec deixou muito claro na sua obra, quando ele analisou as comunicações espíritas, que os espíritos muitas vezes têm opiniões que não vão corresponder à totalidade da verdade. Porque eles estão limitados espiritualmente a interpretar os fenômenos, os fatos da existência humana. Por isso que não é porque é apenas mediúnico que nós vamos aceitar uma informação. Nós precisamos estar analisando, comparando, separando aquilo que é opinião daquilo que é um fato. Por isso que é uma busca muito grande, essa busca do conhecimento. Seja o conhecimento horizontal aqui da vida terrena, seja esse conhecimento vertical, que é o conhecimento da vida espiritual. O fato é que nós temos que buscar permanentemente. Jesus trabalhou essencialmente com o conhecimento. Ele veio nos revelar o conhecimento das leis divinas. E muitas passagens do Evangelho trazem para nós essa compreensão das leis divinas. E nós sabemos, por todo o processo histórico que se passou desde os tempos de Jesus até hoje, que as pessoas, muitas vezes, também interpretaram de acordo com os seus pontos de vista, os seus interesses, as suas opiniões, determinados episódios do Evangelho. E essas interpretações, elas também têm o seu valor. Porque elas são muitas vezes a interpretação de uma época. Era o que as pessoas podiam naquele tempo. Por isso que quando nós vamos analisar essas ideias antigas sobre o Evangelho, as interpretações que as pessoas deram, nós vamos ter que ter uma certa dose de tolerância, que é o que as pessoas podiam naquele tempo. O fato é que a cada nova geração, com novos conhecimentos, com novos saberes, o homem terá condições melhor de entender o Evangelho de Jesus. Por isso que essas velhas histórias do Evangelho sempre são atuais. Nunca elas serão ultrapassadas, porque numa época nós conseguimos fazer novas interpretações, não necessariamente desviando daquilo que Jesus pretendia nos ensinar, mas talvez refletindo e ampliando a compreensão sobre aquilo que ele falou e que não ficou tudo registrado. Cada passagem do Evangelho guarda em si ensinamentos preciosos sobre a vida espiritual. Mas essas passagens também, no seu conjunto, nos revelam um grande conhecimento sobre a vida espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar nesta tarde, de algumas passagens do Evangelho e perceber a conexão que elas possuem. Porque as experiências que Jesus viveu com aquelas pessoas há 2000 anos não são experiências superadas. Até os nossos dias elas têm um grande valor para conduzir a evolução humana. Há um episódio do Evangelho muito conhecido, que é aquele momento em que Jesus curou, sem querer, uma mulher que tinha hemorragia há muitos anos. Jesus estava caminhando e o povo se acotovelava perto de Jesus e estavam ali tentando se aproximar de Jesus, como as pessoas hoje fazem com as celebridades, tentam chegar perto para sentir que pessoa é essa. Muitas vezes a gente se decepciona com essas celebridades. E até, por exemplo, médiuns do meio espírita. Há poucos dias conversava com um casal amigo e ela nos falou sobre a decepção que ela teve com determinada pessoa expoente do meio espírita, que teve uma atitude que ela não considerou adequada à posição dele. E ali naquele entendimento nós destacamos, ele é um ser humano como nós, espírito em evolução. Tem grande valor pelo grande trabalho que ele realiza, mas é um espírito que não sublimou ainda totalmente a sua condição humana. Ele ainda tem imperfeições e naturalmente elas vão se manifestar. Nós é que muitas vezes colocamos as pessoas em pedestais e que elas nem querem ocupar e nos decepcionamos com elas. Mas como Jesus, nos parece que era muito diferente. Jesus era aquela pessoa marcante e que as pessoas queriam estar simplesmente próximas a ele. E as pessoas tinham ali condutas variadas, desde aqueles que iam pela simples curiosidade, como aqueles que tinham certeza que se fossem capazes de tocar apenas nas vestes de Jesus, seriam curadas. É o caso da mulher hemorrágica, que o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 8, nos traz o acontecimento. Nem sempre a gente percebe que em meio a essa situação, Jesus estaria vivendo um outro momento muito marcante. Quando Jesus estava então em meio ao povo e a mulher tocou nele, e Jesus falou, a tua fé te curou, filha? O Evangelho narra que Jesus estava falando outras coisas, mas não ficou registrado. E eu fico pensando, o quanto que faltou dessas informações de Jesus para chegar até os nossos dias, o quanto dessas palavras luminosas poderemos ter registrado e hoje termos um entendimento maior. Mas nessa parte do Evangelho de Lucas, o que, que nós temos aqui? Nós temos em que esse momento em que Jesus estava ali, vivenciando aquele momento sublime, em que a mulher só por ter fé conseguiu se curar, Jesus estava indo atender o desespero de um pai de família. Jairo, que era o chefe da sinagoga, ele tinha vindo chamar Jesus porque a filha dele estava muito doente. E Jesus já tinha se prontificado a ir à casa de Jairo curar a filha dele. Só que no meio daquela situação em que Jesus estava pronto a retomar a sua caminhada em direção à casa de Jairo, alguém chegou e avisou Jairo: olha, agora é tarde, a menina já está morta. E Jesus, com todo o seu cabedal de conhecimento, com tudo aquilo que ele entendia do mundo espiritual que cercava aquelas pessoas, ele foi então para a casa de Jairo e disse antes para ele: fique tranquilo, vai dar tudo bem, vai ficar tudo bem, ela não está morta. E chegando lá, Jesus entrou com alguns discípulos, com os pais da criança, e em determinado momento, as pessoas chorosas, lamentando a perda daquela criança, tão cedo perdendo a sua vida, Jesus falou: acalmem-se, ela não está morta. E aquelas pessoas começaram a zombar de Jesus, a rir dele. Imaginem que pessoas que hoje, sabendo quem foi Jesus, rir de Jesus. Muitas pessoas hoje riem de Jesus porque acham que ele é uma figura inventada pela crendice humana, que os fatos extraordinários que o Evangelho relata são apenas fruto da imaginação de pessoas muito crédulas. Mas nós sabemos pela doutrina espírita que todos os fenômenos representados no Evangelho são passíveis de comprovação. Curas extraordinárias acontecem em centenas de casas espíritas. Fenômenos impressionantes de transportes de objetos, de materializações, aconteceram inúmeras vezes, desde o final do século XIX, começo do século XX, bem identificados e documentados por cientistas, pesquisadores e até mesmo pessoas que tinham a missão de desmascarar essas supostas fraudes. Então a doutrina espírita nos traz a informação, sim, de que tudo que Jesus vivenciou e é narrado no Evangelho é possível, sim, ter acontecido. É possível, sim, não ser apenas o fruto das crenças de pessoas ao longo dos séculos. Nesse episódio, então, Jesus pôde restabelecer uma saúde muito frágil, muito debilitada, de uma pessoa que estava prestes a desencarnar. Tanto é que o Evangelho aqui de Lucas fala que o espírito dela voltou. Provavelmente estava naquele processo da desencarnação, que graças à doutrina espírita nós sabemos, não é um processo instantâneo, rápido. É um processo que tem etapas, que às vezes pode demorar horas ou até dias. A desencarnação dela havia sido cessada pela ação de Jesus. Ela não se completara. Por isso que Jesus disse, numa linguagem que as pessoas podiam entender: ela apenas dorme, ela não está morta. Não havia sido rompido ainda esse liame final que liga o espírito ao corpo. E Jesus, com o seu grande magnetismo, a sua força fluídica poderosa, pôde restabelecer e estender aquela vida um período maior de permanência aqui no mundo. Mas essa passagem do Evangelho, eu trago ela à tarde aqui para a nossa reflexão, junto com as demais, porque ela nos faz pensar o quanto as massas, o povo, embora possua muita experiência e muito conhecimento, quanto falta ainda a entender, a compreender inúmeras questões da existência humana. Geralmente as pessoas usam o ditado popular: a voz do povo é a voz de Deus, para expressar que há uma sabedoria no coletivo da maioria das pessoas. Mas mesmo esse saber é limitado, porque aquelas pessoas daquele tempo não sabiam avaliar exatamente qual era aquele ser com o qual elas estavam se relacionando naquele momento. Elas não compreendiam verdadeiramente Jesus. Assim como é nos nossos dias. A grande massa nem sempre sabe o que é verdade ou não, o que é correto ou não, o que é uma informação verdadeira ou não. Então nós chegamos à conclusão que falta às pessoas um conhecimento, porque elas criticam, elas zombam, elas falam de coisas que elas não conhecem verdadeiramente. Isso nos faz refletir que o conhecimento da maioria, então, das pessoas é bem limitado. Mas aí nos caberia pensarmos nos homens de inteligência e nas mulheres, nesses seres que dedicaram as suas vidas a entender de uma maneira mais complexa, mais profunda, a vida, o mundo, a realidade. Homens que são chamados de intelectuais, cientistas, pesquisadores, sábios e tantos outros que são designados como pessoas inteligentes, pessoas capazes de entender o mundo. Será que eles detêm esse conhecimento? No tempo de Jesus, homens sábios conseguiram compreendê-lo? Resposta já é bem óbvia, né? Nem mesmo sábios entenderam quem realmente eles estavam tendo oportunidade de conhecer. E o Evangelho de Jesus nos traz as notícias de um em especial, um que era um homem de boa vontade, porque muitos dos sábios da época, na verdade, se opunham a Jesus por mera conveniência, por interesses próprios que eles queriam resguardar. Mas existiam aqueles que eram homens que queriam entender quem era Jesus, queriam saber exatamente se ele era o tão esperado Messias do povo, se ele era aquela pessoa especial que tantas gerações de judeus aguardavam que viesse para libertá-los e torná-los soberanos sobre os demais povos na terra. Um desses homens, então, Nicodemos, certa vez procurou Jesus à noite, naquele momento em que Jesus não estava cercado pelo povo, porque certamente ele queria ter um diálogo mais profundo com Jesus, poder ouvi-lo, poder saber as suas ideias, conhecê-lo realmente. E quando ele se dirige a Jesus, ele fala: Mestre, nós sabemos que para fazer o que você está fazendo, apenas alguém vindo da parte de Deus poderia fazer. Veja que Nicodemos já era capaz de reconhecer que Jesus era um enviado do Altíssimo. Mas Jesus solta uma frase para Nicodemos que é para desencadear todo um diálogo. E muito provavelmente podemos afirmar que Jesus pretendia ali já deixar implícito no Evangelho a ideia da reencarnação, sabendo que no futuro os homens tentariam combater essa ideia, erradicá-la do corpo da doutrina cristã, como acabou acontecendo. Então esse diálogo importante que nós temos de Nicodemos, está registrado no capítulo 3 do Evangelho de João, ele nos fala sobre a reencarnação, de uma forma muito velada, poética, de uma forma não explícita, mas que não nos permite deixar dúvidas aqui, então, de que Jesus falava sobre a reencarnação. Em um outro momento, Jesus fala de forma mais afirmativa ainda sobre a reencarnação, quando ele se refere a João Batista ser João Elias, ser o profeta Elias. Eles que viveram 700 anos, um antes do outro, era exatamente a mesma pessoa. Mas essa tarde nós não vamos falar de reencarnação. Nós vamos falar dessa situação em que Nicodemos, ao falar que Jesus era o especial enviado por Deus, ele ouve de Jesus dizendo assim: em verdade vos digo que ninguém alcançará o reino dos céus se não nascer de novo. E Nicodemos não entendeu aquilo. E ele pergunta para Jesus: como é possível um homem renascer? Como é possível o homem voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus também tinha dito para ele que o Espírito é nascido do Espírito e não da carne. Jesus estava deixando muito claramente que ele não estava falando de que é um corpo do qual estou falando, mas sim de que o Espírito retorna, e ele retorna através de um novo corpo. Por isso que, de uma forma simbólica, Jesus também disse que o que é nascido de carne é carne. Jesus estava falando, então, de uma forma muito sutil sobre a reencarnação, mas em determinado momento ele fala: como é possível? Tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas. Aqui ele estava denunciando a precariedade do conhecimento de um homem sábio, embora de boa vontade, mas ignorante de princípios fundamentais. Por quê? O conhecimento da ideia da reencarnação fazia parte da cultura dos judeus sábios daquela época, como fez durante todos os séculos posteriores. aquilo que seria o núcleo mais profundo dos conhecimentos do judaísmo até hoje, admitem a ideia da reencarnação. Ela não é uma ideia excluída daqueles estudiosos que interpretam as antigas escrituras dos judeus de uma forma mais detalhada, de uma forma especial. Então, Jesus estava mostrando que mesmo um homem sábio não detinha conhecimento importante no seu tempo. Veja que o povo, com a sua sabedoria, não entendiam que era possível aquela criança que aparentemente estava morta retornar à vida. Um homem sábio não compreendia a reencarnação. Fica muito claro que, independente da sua posição social ou do seu conhecimento, do cabedal de conhecimento que você tenha, nós sempre estamos em falta com algum conhecimento. Nós sempre precisaremos buscar alguma ideia nova que nos ajude a entender melhor a vida. Observem que as duas passagens nos revelam que a natureza humana, independente de como nós estamos vivendo, ricos ou pobres, pessoas comuns ou pessoas de destaque na sociedade, sempre temos falta de conhecimento. Teremos mais alguma passagem no Evangelho que nos inspira a reflexão sobre o aprendizado e o conhecimento? Há uma em especial que nem sempre as pessoas percebem a extensão do que ela representa, essa passagem do Evangelho. Certa vez, Jesus, ali pregando aos discípulos ao ar livre, algumas mães tentaram se aproximar dele para que ele pudesse abençoar as crianças. E Jesus então observou que os discípulos não estavam com muito boa vontade com aquelas mães. E Jesus então falou: deixe as criancinhas vir até mim, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Naquele momento, Jesus estava dizendo qual é a condição que aqueles que pretendem alcançar a vida superior, a vida maior, no mundo espiritual, que ele traduzia como o reino dos céus, qual era a condição que as pessoas tinham que ter? Elas tinham que ter a pureza, que as crianças sempre foram um símbolo. Pelo menos no tempo de Jesus, muito provavelmente as crianças eram um símbolo muito mais perfeito da pureza do que é nos nossos dias. Porque hoje, infelizmente, o que a gente observa? Crianças muito precoces já denotando comportamentos de natureza muito inferior. Crianças que já expressam, por exemplo, uma grande maldade no seu relacionamento com outras crianças e com pequenos animais. Essas crianças muitas vezes vão receber aquela classificação da psiquiatria de que apresentam algum tipo de distúrbio grave que vai acompanhá-las por toda a vida. Na verdade, são espíritos imperfeitos apenas. Mas a criança sempre foi esse símbolo de pureza, da pureza necessária que aquele que deseja viver uma vida superior deve ter. Aquele que não está com maldade em seu coração, para usarmos uma linguagem bem comum, bem popular. Ou seja, aquela pessoa que está livre daquelas intenções menos nobres que o ser humano cultiva. Mas também, Jesus, ao eleger a criança como símbolo daquele que entra ao reino dos céus, ele está se referindo também a uma qualidade importante que as crianças têm. Qual é a característica fundamental das crianças assim que elas começam a descobrir o mundo? É a busca pelo conhecimento. A criança, ela busca conhecer o mundo de diversas maneiras. Quando ela começa a tatear o mundo, ela começa a descobri-lo de forma sensorial. Tocando, colocando na boca, sentindo materialmente o mundo. E assim que ela aprende a falar, ela começa a perguntar o que é isso, para que isso serve, por que isso é assim, qual é o nome daquilo. Essa é uma característica fundamental das crianças. A vontade de descobrir, de conhecer, de se apropriar de novas informações, de ter novas ideias, de assimilar novos conhecimentos. Que, infelizmente, nós observamos, vai ao longo do desenvolvimento da criança desaparecendo essa busca pelo novo. Porque muitas vezes os espíritos começam a revelar quem eles são realmente. Saem do período inicial da infância, em que podemos dizer, é um cérebro ali sem muita influência do passado, mas à medida que vão transitando da infância, pela adolescência, vão revelando a sua verdadeira natureza. E vão demonstrando se é um espírito acomodado, somente na busca do prazer físico, do prazer sensorial, ou se é um espírito que está sempre em busca de algo novo para o seu crescimento. Muitas vezes nós, através da educação que nós damos às crianças, nós favorecemos que todo esse processo de curiosidade, de busca do conhecimento, comece a ser amortecido, anestesiado nas crianças, porque nós passamos a não ter mais paciência com elas, passamos a querer entretê-las hoje, nos nossos dias, com os smartphones, com os jogos eletrônicos, com o computador, com excessivos brinquedos e lazer. E começamos a não interagir com elas, a não levá-las às novas descobertas do mundo, a não querer ter o trabalho de dizer, eu não sei, mas nós vamos pesquisar juntos, vamos buscar o dicionário, vamos acessar tal informação na rede, na internet, vamos juntos buscar esse conhecimento. Nós começamos a deixar as crianças de lado nessa busca. Por isso que muitos se acomodam e deixam de ter essa característica fundamental à vida humana. Quando Jesus falou que o reino dos céus é para as crianças, é sim para aqueles que têm a pureza que elas simbolizam, mas é também para aquele espírito que está numa busca permanente de conhecimento. É também para aquele que não se acomoda com as informações como elas são apresentadas e está numa busca permanente. Nós, da doutrina espírita, somos convidados diariamente a estudos, a uma nova compreensão da vida, diante de novas informações que nos chegam do mundo espiritual. E essas mesmas fontes nos dizem, analisem, discutam, reflitam, busquem compreender cada vez mais. Não aceitem qualquer ideia. Procurem entender profundamente a sua realidade e a sua existência. Façam essa busca permanente. Isso nos leva a entender, então, que uma das características daquele espírito que deseja evoluir é permanecer em constante condição de aprendiz, daquele que busca sempre novos e mais conhecimentos. Mas não qualquer conhecimento, não qualquer informação. Mas aquelas que provenham de fontes realmente confiáveis, daquelas que realmente possam acrescentar a nossa forma de entender, de interpretar o mundo, o modelo que vamos construindo de interpretação desse mundo. Nós, como espíritos, somos seres que sempre seremos aprendizes. Nós não podemos acreditar que nós já sabemos tudo o que é necessário sobre a nossa condição, sobre a nossa vida. Porque geralmente nós criamos ideias, conceitos sobre nós, sobre as outras pessoas, sobre a família, sobre a sociedade, sobre as instituições, e temos muita dificuldade de mudar essas ideias. E passamos a agir, às vezes até de maneira errada, em relação a essas situações. Não atendemos como deveríamos, porque estamos acomodados numa interpretação que nós criamos sobre elas. Nós precisamos estar sempre nos questionando. A forma como eu explico tal situação hoje, ela é válida ainda? Eu, passados 10, 15 anos, ainda interpreto as pessoas como antes? O meu julgamento ainda é o mesmo? Significa que eu não evoluí nesse tempo todo. Se eu não sou capaz de rever determinadas ideias ao longo do tempo, seja para confirmá-las ou descartá-las, eu sou um espírito que estagnei na evolução. Esse é um dos critérios que nós podemos saber se estamos evoluindo ou não na presente encarnação. Cultivamos os velhos preconceitos, as velhas crenças, não nos libertamos daquela forma de interpretar a vida? Então significa que nós estamos estacionários, pelo menos no campo da inteligência. Ou melhor, tem um novo entendimento, uma nova compreensão da vida. Hoje já não tenho mais um julgamento tão severo sobre o meu próximo, porque hoje eu entendo que ele é, muitas vezes, preso às próprias fraquezas dele. Então, eu dei um passo na minha caminhada evolutiva. Percebam que o conhecimento, então, ele é fundamental tanto para evoluirmos, como para nos autoanalisarmos, nos autoavaliarmos e verificarmos se estamos crescendo ou não. Por isso que não podemos nunca nos acomodar, nunca permanecermos nessa mesma pessoa que temos sido há muitos anos. Temos que fazer surgir algo em nós para que esta presente reencarnação seja significativa, para que ela tenha um impacto positivo em nossa evolução. Isso não quer dizer que a gente vai estar mudando de opinião todos os dias, mas é estar sempre num trabalho de rever as nossas velhas crenças, as nossas velhas interpretações, os modelos que nós criamos para interpretar o mundo. Quando Jesus falou das crianças serem aquelas que herdariam o reino dos céus, é aquele espírito que está sempre apto a crescer, a se renovar, a se transformar. Porque, afinal de contas, o reino dos céus nada mais é do que é um estado de harmonia que a gente atinge com a obra do Pai, que nós estaremos em constante transformação para o bem, em constante crescimento, em constante evolução. Evoluir é fundamentalmente transformar-se para melhor. Jesus, certa ocasião, quando ele salvou aquela mulher de ser assassinada por homens que queriam apedrejá-la para cumprir um mandamento da lei de Moisés, e curioso que o Evangelho não narra que ela deveria ser apedrejada junto com o homem do qual ela era acusada de adulterar com ele. Certa vez, então, trouxeram a Jesus uma mulher acusada de adultério, mas em Levítico, que é o livro do Antigo Testamento, que está textual ali dizendo claramente, se a mulher e o homem forem surpreendidos em adultério, eles devem morrer. Curioso que só encontraram a mulher para levar, e o homem? Era mais uma vez a tirania daqueles que interpretavam as leis de acordo com o seu interesse. E naquele momento eles queriam, na verdade, envolver Jesus naquele assassinato, para até mesmo expor se Jesus era uma pessoa fiel à lei de Moisés ou não. Jesus, a inteligência suprema que pisou nesse planeta, o homem mais inteligente que já viveu, ou o humano mais inteligente que já viveu na Terra, percebeu a situação claramente. E ele disse, sim, pode apedrejá-la. Mas precisa ser aquele que não tem pecado nenhum. Esse pode atingir com a primeira pedrada. Ele tocou fundo no coração daqueles homens. Há pessoas que dizem que até mesmo Jesus, que estava escrevendo na areia, estava na verdade escrevendo os erros comuns que aqueles homens cometiam. Mas certamente Jesus, ao falar com a sua entonação de voz, com todo o magnetismo que ele imprimia a sua palavra, ele foi na consciência de cada um deles e despertou. E fez eles reconhecerem. Eles não eram pessoas puras. Eles não eram pessoas isentas de pecado nenhum. E Jesus, extraordinário, ele demonstrou que aquela lei de Moisés era absurda. Por quê? Ele, sendo o único homem puro que estava ali naquele momento, ele poderia ter atacado a primeira pedra. Mas ele colocou dentre vós. Ao dizer isso, ele estava dizendo, eu, que sou enviado do Pai, nem mesmo eu vou atirar uma pedra. Ele estava dando um exemplo fortíssimo para todos os que pretendem segui-lo. Se ele, Jesus, não atacou uma pessoa, por que os seus seguidores atacariam em algum momento futuro? Ele já estava deixando ali muito claro que para ser seguidor de Jesus, não podemos usar as armas da violência nunca. Nem na defesa da verdade. Ali na defesa de uma pessoa inocente, Jesus usou a inteligência e não a força. Aquele que tinha magnetismo para trazer à vida uma criança que estava quase desencarnando, ou aquele que tinha poder suficiente para, mesmo sem querer, estancar uma hemorragia de uma mulher há 12 anos, hemorrágica, ele tinha um poder magnético para aniquilar todas aquelas pessoas. Jesus tinha um poder mental que ele poderia paralisar uma legião de soldados, mas ele nunca usou seu poder para a violência. Nunca usou desse magnetismo poderoso que ele trazia na sua mente para imprimir nas pessoas medo, terror. nunca utilizou aquilo para fazer uma pessoa adoecer, apenas para restaurar, recobrar, curar, modificar, renovar, desobsediar. Ele estava dando ali o grande exemplo de que para você estar em comunhão com Deus, você não pode trazer em si a violência. Você não pode manifestá-la contra o seu próximo. E naquele momento, quando Jesus pergunta à mulher, depois que os homens começam a sair de cabeça baixa, refletindo na situação absurda que eles tinham criado, tocados na sua consciência, ficou apenas Jesus e a mulher acusada de adultério. Que provavelmente ela tinha sim cometido algo grave, porque Jesus falou para ela: filha, vai, não peques mais. Então ela devia ter alguma questão pendente na vida dela. Mas ali ela foi completamente renovada nesse encontro com Jesus. Ele disse a ela então assim: onde estão os que te condenaram? E ela disse: não sei, Senhor. E aí ele disse: nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Porque ela já tinha sofrido muito naquele momento pelo medo da morte. Ela é alguém que Jesus pôde perceber. Ela já se arrependeu do seu erro. Ela é alguém que talvez tenha errado, motivada por fraquezas, por limitações, por imperfeições, que ela ainda não conseguia vencer. Mas naquele momento, ela tinha adquirido a força para vencer as suas dificuldades. Por isso que Jesus falou: vai, não peques mais. Mas antes de dela ir embora, ele falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que é luz no contexto do Evangelho? Luz é conhecimento espiritual. A luz que ele, Jesus, representa para o mundo é essa grande revelação da lei divina, que é o amor que deve presidir todos os atos humanos, que é o bem-querer a tudo que existe, que deve conduzir as nossas ações. Ao dizer que ele é a luz do mundo, ele estava dizendo: os exemplos que eu trago ao mundo é os exemplos que trará o homem a possibilidade de transformar o mundo. A minha mensagem de paz, de amor, de fraternidade, de perdão, é a mensagem renovadora que o mundo mais precisa. A luz do mundo é esse conhecimento espiritual superior que sempre esteve presente e disponível à humanidade, desde as eras mais remotas, dos profetas mais antigos, mas que com Jesus ela se destacou de uma forma sublime. Porque um homem simples, filho de um carpinteiro e de uma dona de casa, um menino que não frequentou universidade nenhuma, um menino que não tinha tido oportunidade de estudar no templo com os fariseus, com os sacerdotes, um menino comum da Galileia, trazia tanto conhecimento, tanta possibilidade de transformações de vidas, tanta possibilidade de tocar profundamente o coração das pessoas. Ele realmente era alguém muito especial e que era de fato essa luz do mundo, como é até hoje. Porque depois da sua vinda, inúmeros dos seus discípulos permaneceram no mundo ou foram reencarnando ao longo dos séculos em inúmeras regiões do mundo, sempre procurando trazer esse conhecimento espiritual superior. A luz de Jesus no mundo, ela permanece até os nossos dias, através da mensagem verdadeira do Evangelho, que nos incita ao amor, à caridade, ao perdão, à renovação das nossas atitudes, à mudança do nosso ser. Porque ser cristão, não importa sob o rótulo de espírita, evangélico, católico, ser cristão é sempre ser uma nova pessoa, uma pessoa para melhor. Uma pessoa que se esforça em abandonar os erros e acertar a cada dia dentro do que consegue. Isso é efetivamente ser cristão. É ter essa disposição de renovar-se a cada dia, de ser algo diferente a cada etapa da sua vida. Por isso que Jesus é sim e será por muitos milênios a luz do mundo. Ele é a fonte do grande conhecimento sobre a finalidade do nosso planeta. Jesus é a fonte de todos os conhecimentos nobres que a humanidade vem tendo através dos séculos por inúmeros missionários no campo da ciência, no campo da religião, da filosofia, em todas as áreas do conhecimento humano. Todos eles são espíritos que vêm com missões, apesar de serem imperfeitos, de trazerem muitas dificuldades, mas vêm com uma parcela desse grande conhecimento que existem nas esferas superiores que regem o planeta e que trazem, aos poucos, para a humanidade, a possibilidade de conhecer cada vez mais esse mundo maravilhoso que nós vivemos, ou diria, esse universo extraordinário que nós vivemos. Cada homem e cada mulher que trabalha com o conhecimento, de alguma forma, quando usa esse conhecimento para elevar a condição humana, para melhorar as condições de vida humana, está sendo, ainda que se diga ateu, está sendo um emissário do Cristo, porque todo conhecimento útil que promove a melhoria das condições de vida do homem sempre será inspirado do mais alto. Por isso que devemos a eles todos o nosso reconhecimento pelas suas tarefas de trazerem esse conhecimento à humanidade. Meus irmãos, essa é a nossa preleção para essa tarde, pedindo a Jesus que possa inspirar a todos com essas ideias e que possamos todos nós renovar as nossas vidas com o conhecimento espírita, com o conhecimento do Evangelho. Gratidão à atenção de todos.